África Millennium. Solicito aqui nesse setor, senhora, acender para 2.000 pés por 3 minutos e após retornar para 500 pés. Obrigado, pode confirmar o ajuste? Ajuste é 90, 17, graças, é. Novembro e Serra 90, desculpa, em voo 09. Serra Serra, tem um tráfego 1 hora, 3 milhas, passando 1 no meu pé, estou em voo 09. É um Papa Alfa 34. Ciente do tráfego Serra Serra, vai manter esse no litoral a 2.000 pés no setor. Romeu Mike, autorizado no vídeo 04. Uf, Mike Alfa, confirma o pátio. Uf, Mike Alfa, tem livre táxi até Aerostar, seu solo foi aos 1-1. Hotel Serra Charlie, autorizado ingresso na 17, a porta alinhada pronta, Hotel Serra Charlie. Comprou a Norte, 500 pés, sem interferência com a 17, 351028, Hotel Serra Charlie, reporta fora do solo. Uno, 19, decimal 8, Hotel Serra Charlie. Reporta fora do solo para 19, 8, Controle papapá, Hotel Serra Charlie. Para o controle? Papapá, Hotel Serra Charlie. Contato. Decolou fora do solo, senhorita. Para Serra November, Serra November, já visual com a área de pouso. Hotel Serra Charlie, quem? Hotel Serra Charlie, decolado aos 1-2, controle 1-9, decimal 8. Dia Delta 90, Cia. 7-5 da RC para como é? 3-5. Controle ao Yang Serra Serra. Delta 90, confio. Ainda não, comandante. Minha terminal agora tem 60 milhas. Reporte passando 60 milhas. No perfil da Dael, Leida, pós-Leida, voa bridge. Ao intercepto aerovice, é conforme. 5135 transponder e controle PR 199, decimal 8. Vila Salva, farol da Barra. Ou melhor, farol de Itapuã. Será que você conta 3, você conta a cara de... Confere e chame quando ponto para o posto acionado no 3. Da hora. Prefeito, passo ou não passo? Quanto a radar, 60 milhas, sudoeste, Salvador. Vem na proa de mar e desça para o nível de voo 060. Pronto. Santa Alfa, chame torre, 198 decimal 6. Tem mais 2,5 e a torre é a volta. Em Alep, Interceptor Via 5126, transponder, controle operem 199 decimal 8. Está boa. Autorização para cruzamento das duas cabeceiras. O Kilo Oscar Alpha tem livre cruzamento da 1028 e reporta livrando o eixo da 1028. Posterior, autorização para o cruzamento da 1735, o Kilo Oscar Alpha. Kilo Oscar Alpha. Confere, chega o contato para pressionar. Chamar, obrigado. Escapa cruzou a 17. Paciente, Kilowatt Alpha, prossiga para o cruzamento 9028. Reporte livrando o eixo da pista. Reportarei. Salvador, 3896, ciente, disponível 050, chegada a Mari. Acende a escassão. Alfa. O Papatango Quilosca Alfa prossegue com proa de buraquinho? Com proa de buraquinho aqui, vou afastar mais ou menos aqui da presente umas 10 milhas, depois eu retornarei, ok? Ó, capa, o Quilosca Alfa, reporto, informa um tráfego que está fazendo sobrevoo na mesma região, é um helicóptero, tá a 1000 pés, o Quilosca Alfa. Eu, no momento, eu não tenho ele aqui no TQS, mas vou ficar ciente da aeronave. Confirma o último que chamou a torre? O helicóptero está passando em Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Boa forma de pouso. Ciente, o Yankee Serra Serra, o vento 150 graus, 8 nós, reporta no solo controlado, Yankee Serra Serra. Serra Serra. Calça pra passar no buraquinho. Oscar Alfa. 3896, velocidade para 2209. 2209, para 3296. 5 para a dona 4 da 30, para a dona agora, o ano 30 para 0.5. Desça para o nível de voo 050. Para o 050, 3896, desça para o nível de voo 060. Para o 60, tá, 3896. A 3896, vetoração para esse pensamento, curva esquerda para o 040, seu limite será o 040, limite é o LOC, 3896. Tá, 3896, tem o tráfego 3 horas, passou nível 100 para o nível 150, Alfa Tango 72. 3896. Que se acerta seu solo aos 2-1. O controle libera a restrição de velocidade sobre SAP por 354 no 4. 354 no 4, liberado. 4 no 4, desce para 2 mil pés, alojando 17, autorizado, LS, reporte estabilizado. Para 2 mil, reportará o estágio 354 no 4. Curva direita para o 070. Alô, sou Papa Papa Mike Eco Delta. Então, radial 300. Chegou quantas milhas? Chegou em Salvador ainda? 10, aprovado, decolado com proa norte, na equação controle para guardar o controle, né, para prosseguir na radial 300. O Marco Delta, inicialmente com proa norte, decolando a cabeceira 17. Você prefere decolar com proa direto da 17 com curva, né, com o programa do capo? Delta Romeo Mike, Matheus Pinho 045, do serviço radar terminado, chame Neus na frequência 120.1. Controle Pony 119, decimal 8. Índia Delta Novembro para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 126.0. Delta, chama então o HSD 86 para o acionamento de táxi de colagem, ajustado no 097, P204, bom voo. Completa a aproximação, torre 186. 186, muito obrigado, bom dia. Torre Salvador, 5494, agora estável, localizador. 5494, continue a aproximação, reporta no externo, baixado, travado, 5494. Reportaria. Eco Delta, prossiga. Aumento e a porta do táxi, Mike Eco Delta. Com o Line? Afirmativo. Abriu o coral aqui rapidinho. Estamos agora prontos, pode iniciar? Pode sim, chama o táxi. Salvador, bom dia. É o Vitor Bravo, Hotel Gol. Confirme que chamou? É o Vitor Bravo, Hotel, da Gol. Siga. Estamos aqui no FIG número 6, solicitando reboque para o pátio 3, posição 612. Iniciando o pátio principal, posição 06, está autorizado. Autorizado e retorno para iniciar o início do táxi, vamos reboque, ok? Posso, sim. Minha 1140, a protocópia. Pisado ao Recife 350 via alta Opera 58, da Colo 0, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5143 o transponder, controle da PR 119, décima 8. Estamos tendo a prova do Guerra de Aracaju? 5494, tem nível pouso na 10, vento no 40 graus, 9 nós, QNH no 097, o 5494. É, a gente não passa, obrigado, senhor. Podia sair para o transponder, por favor? Complete aproximação, torre 18.6. 9. Salvador, 3896, passar onde é terra agora? 3896, continue a aproximação, tem um tráfego iniciando pouso na 10 nesse instante. O vento agora é 1930 graus 9 mais. Sou 3896, guardando pista livre. Está autorizado o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste é 1017. Paulo Salvador, trip 54, no quadro, já levanta a pista. Trip 54, no 4, autorizado o táxi para o pátio 3, aviação geral, via Alfa e Kilo. A posição é a 03. Do pátio 3, próximo ao prédio dos Correios, ok? Alfa e Kilo no pátio 3, que é esse do quadro no pátio. Corinthians Juliette, mantenha 1.500 pés, corredor Vera Cruz Interlagos, chame na rotatória, negativo corredor Axé. Só por favor, do senhor, se eu prosseguir para a final da 10 e após circular para 17. Procede para a final da 10 e e após circula para a final da 17, que tu me diga. Eu vou treinar o 7, eu posso ficar na hora. Página 3, posição 62. Eu vi o Bravo Hotel confirmando que eu tá no través do gate 62, é isso? Positivo. Solicita o reboque ou o táxi para o pátio 3? O reboque para o pátio 3. Ok, está autorizado e agilize na medida do possível, autorizado o reboque pátio 3. O Vitor Bravo Del. Pronto, graças. Ciente, que o Oscar Alfa para regresso, vai pousar na 17 ou vai continuar o voo? Se não vou, vou pousar em Veracruz, solicito cruzamento da 28 e da 35. Mike Eco Delta, está autorizado o táxi, reporta para ingresso na 97. Kilo Oscar Alfa, prossiga para cruzamento, reporta iniciando o cruzamento da 1028 e da 1735. Assim eu farei, senhor. Desça para o nível de voo 050. 2 Alfa, tem condições de dar presente ingressar na perna do vento? Positivo. Perna do vento da 10, então, Kilo Oscar Alfa. Reporta ingressando na perna do vento, Kilo Oscar Alfa. Já direto, estou ingressando já na... do vento. Reporta através norte da torre, Quilos Calvo. Reportarei, norte torre, Quilos Calvo. Delta guarda, ali mantém pistola 7, Mike F Delta. Agora no pátio 3. Após o Boeing está autorizado o ingresso para o gate 7. Após o Boeing, você está para o gate 7, 2299. O Kilos Alfa autorizado cruzamento do campo na vertical da torre. Kilos Alfa, porta livrando eixo 1028. Kilos Alfa. Autorizado, chame 140, chame táxi. Alfa, iniciaria a decolagem de um helicóptero da cabeceira 17, mantendo 500 pés para o norte. Positivo, Quilosca. Mike Eco Delta, atento a tráfego, cruzando o campo a 1000 pés, tem livre a decolagem da 17, o vento 130 graus, 8 nós, mantendo 500 pés para o norte, reporte para cruzamento do campo, Mike Eco Delta. Após na proa de Mont, pelo correspondente na 4000 pés, ajuste no 097, 4283. Ah, 10. Ciente, Quilos Alfa. Voo 1397, decolado aos 36, controle 1998. 098, 397. Delta, tem livre decolagem da pista 7, o vento 130 graus, 99. Para o cruzamento, Mike Eco Delta. Para a final da 10 para o tiro, quem entrou a 07 080, o tiro entrou a 00, mandou a pista 0, por indivíduo. 10 milhas da 10. Bom, 397 passa 3 mil. 397, bom dia, contato com a DAS 4360, saída da EL. 360 da EL, bom, 397, bom dia. Controle, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, mantendo o contato com a DAS 4360. 1500 direto para Nativa, confirma. Ciente, direto na proa do destino, Mike Eco Delta. Sobrevoo e regressa, confirma. Ciente, escuta bem, mano. 510, Mike Eco Delta.